direto, sem restrições, está autorizada a final do ILS, 3170. Alfa, após quilo até o pátio 3. No pátio 3 fica atento ao equalizador. Posição prevista, posição 02. Boa noite, bom descanso. Alfa, quilo até o pátio 3, atento ao equalizador. Posição 2, vai ficar atento. Azul 4062, boa noite. Afirmativo. Linda, cola pista no 0, vento 130 graus com 05 nós. Atendido, né? Autorizada, linda, cola no 0, 6265. Decola 16, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 19-8, muito obrigado, 3226. Controle Salvador, boa noite, bom dia, 3226, decolando, se escuta. 3226, bom dia, contato radar na decolagem, só 370, sai da PUC. 0 na PUC, 6226. Portugal 0 to 4, call now Recife Center Frequency 125, decimal 45. If unable, 126, decimal 85, boa noite. Portugal 0 to 4, calling Recife 125, decimal 45. If unable, 126, decimal 85. Boa noite, obrigado. Salvador, o TAM 3520, pronto para o táxi. 109 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 46. Via Pátio, segunda direita, via Índia e Alfa. Reforço ponto de espera da 10, pronto. Ajuste ao 10, 12, está 3520. Segunda direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10. Ajuste ao 10, 12, TAM 3520. casa, completamente visual, 3.1, chame Torre, 108.612, eu compouso. Chama Torre, tá? Toma, boa noite. Salvador, boa noite, está 3170, final de 4 milhas. Perfeito, travou, está 3170, boa noite. Confira, 3170. Baixada travada? Afirmativo. 3170, autorizado pouso, pista no zero, o vento 140 graus com 05 nós, ajuste no zero, 12, 1012. Gente, leve pouso com 1012, 3170, 90. Tá 3520, ponto espera da 10, pronto visual com a caravana. 520, após a passagem do tráfego nacional, que é um Airbus da companhia, após a Lima tem cabeceira 10. Positivo, visual com Airbus da firma, após a Lima tem 10, tá 3520. Tá 3226, chame Recife, 12545, alterna 12685, boa noite. 2545, 2685, 3226, boa noite. No solo de 21, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 11, portão 11. Alfa, Juliette, até o portão 11, na sua escuta, tá 3, completa. Livre decolagem, pista no zero, vento 140 graus com 05 nós. Livre decolagem, tá 3, 120. Obrigado, boca. 0, decolos 23, controle 119.8, tenha um bom voo e bom dia. 119.8, bom dia, vamos trabalhar. Controle Salvador, boa noite, TAM 3520. 3520, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 190, saída PUCA. 190 PUCA, TAM 3520. TAM 3520, chama centro Recife, 12545, alterna 1268, bom voo. 12545, 126, confirma? 85. 85, grato, bom dia, TAM 3520. Navio 133, boa noite, a senhora edificação desça 2000 pés via Mária Justo no 012. comandou, tá 3520 voltando? 3520, boa noite, mantém 50 pro de Caju. Pro de Caju, poderia confirmar, coordenar com aquele controle a proa do Alfa Romeo 363? Tô ligado. Autorizado? Estou ligando pra ele agora. Ah, positivo, obrigado. Chegada Mari, vê se mantém a 3000, ajuste 612. Autorizado Alfa Romeo 363. Obrigado, tchau, pela coordenação. Tá voando direto 363, ou tá 3520. Autorizado, Itap. Zero, 61 milhas, Nordeste, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120 decimal 3. 120 decimal 3, São 3520, bom dia. Bom dia. 2 milhas de dor no 9133. 9133 autorizado, DLS X-Ray, reporte localizador. Transmita, tá fazendo desvio, confirma. E desça 2000 e informe localizador, o 896. Até 2000 e informará no lote, igual 9133. 133, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, 9133. Salvador, boa noite, Azul 9133, na final, estabilizado, tem machado trovado. Azul 9133, avistado, tem pouso autorizado, pistão zero, vento 140 graus, com meia dúzia. Livre pouso, pistão zero, 9133. E 264, autorizado, chegada Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1012, reporte localizador, vigilância. TAP 3264. Boa noite, 9000, autorizado ILS, que se reinforme o localizador. Autorizado ILS, reportando o log 2.